olha nos olhos e fala que o seu amor é puro, verdadeiro e completo, que não tem medo de nada, que o nosso sentimento é mais forte que o tempo. Já enfrentei o mundo só pra te ter aqui, e hoje tudo faz sentido pra mim. Me diz que é pra sempre, que vai ser assim, você do meu lado, cuidando de mim. Teu beijo é meu porto, teu toque é meu céu. Amor desse jeito é presente de Deus. Eu sou sempre ao fervo, cacete de gente, né, meus dinheiros. Quantas noites eu sonhei com você, e hoje é real, não dá pra esconder. Teu abraço é meu lar, tua voz é canção que fala paz do meu coração. Já enfrentei o mundo só pra te ter aqui, e hoje tudo faz sentido pra mim. Me diz que é pra sempre, que vai ser assim, você do meu lado, cuidando de mim. Teu beijo é meu porto, teu toque é meu céu. Amor desse jeito é presente de ti no teu. É presente de teu. Eu prefiro de mim que tu. Eu me lá o meu. Então me olha nos olhos e fala, seu amor é puro, verdadeiro e completo.